para voo com 805. 805, livre pouso, pista 10, 160 graus, 10 mais. Livre pouso na pista 10 com 805. Localizador está 3152. 3152 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1118 bem. 86, boa. Boa. 805, Salão 13, livre à direita, táxi via Alfa. Chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Alfa, Juliette, mantenha a minha escuta. Torre Salvador, boa noite, tá 3152. Uma milha do Índio Serra, baixada travada. 3152, o vento de 150 graus, 10 nós. Estamos com a chuva leve agora na vertical. Tá visual, setor? Afirmo. Ok, tá autorizado o pouso. Vento 150 graus, 10 nós. 150 com 10, livre pouso na 10. O 3152, doutor. É o jeito, né? Olha que tal, filha da puta. Essa... Juliette, 1805. 805, tá autorizado esquerda, via Juliette, portão 1. Esquerda, via Juliette, portão 1, 1805. Patrulha Salvador, boa noite, Gol no 606, sem balto. Boa noite, Gol no 606, aciona identificação, chegada Mar e desce, mantém a nível de voo 050. Dessa 050, chegada Mar, boa noite, Gol no 606. 18, direita, táxi Alfa, fechamento da Juliette, não me escuta. Camará, antes da Juliette você escuta alta. Controle Salvador, voo 643, boa noite, formação Alfa. Boa noite, voo 643, acione identificação, chegada Bonfim. Desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 020. 1.020, 4.000, chegada Bonfim, voo 643. 152, via Juliette, posição 612. Posição 612, posição 3152. Reduza para 2509. Redução 2509, gol 643. Australia, Salvador, o nome é 06, confirme se autorizou a posição do ônibus presente. Autorizado a descer para 2.000 pés, ajuste 1.020, sob vetoração, curva à direita, na proa 055 até interceptar localizado no ônibus 06. Seria possível manter a 045, tem uma formação bem na nossa frente aqui. Sim, sim, ok. Então eu estou autorizado na proa 045, gol no 606. Obrigado. Reduza para 2.009, gol no 643. Desça para 3.000 pés, ajuste 1.020. 3.020, reduzindo 210, gol no 643. Muito boa noite, Gono 7 no 4, gente da Bravo. Boa noite, Gono 7 no 4, identifique chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Identificou Mari 050, Gono 7 no 4. Gono 643, sou em vetoração agora, curva à direita, vou ir na proa 230. O limite é a radial 280 de Salvador, Gono 643. Direita 230, limite 280 de Salvador, Gono 643. Três esquerda, proa 180, 643. Esquerda 180, gol 643. Localizador esquerda, pro 150, está autorizado LS, desta para 2.000 pés e é posto estabilizado no curso localizado. número 2 na aproximação, 643. Meu reforço arresto estabilizado no localizador, voo 643. Fecha book. Freedom na 0, agora na 606. 606, Passaduna, autorizado no LS, torre agora em 1 no 8, meia dúzia. 18-6, agora na 606, pra cá. Salvador, boa noite, agora na 606. Aguilão 606, altímetro 1020, 1020. Reporte passando Simbra com trem checado. Reporta Simbra 1020, agora 604, desça para 2000 pés, depois localizador estabilizado, ajuste de altímetro no 020, volume 714. 2000, reportar estabilizado, X-ray 10-0020, volume 2174. Volume 643, autorizado, sinal LS, torre 1-8-6-12, bom pouso. Autorizado LS, 1862, torre, volume 643, boa noite. Quero baixar travão agora na 606. No 606 tem livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, com 10 nós, com 10 nós, pista molhada. Acerte lá no 606. Tomou no 805, a gente tem informação bravo. Natal, Guarda Copa 370, prepara Fugas e Pá. Fugas e Pá, obrigado 370, aguarda. Torre Salvador, voo 643, boa noite. 643, altímetro no 020, 1020, porta passando Simbra, número 2 na aproximação, guardando pista livre. Reportará Simbra, gol 643. Controle Salvador, Guardião 02. Radial 02, prossiga. Livrado setor norte, radial 139, Paraíba. Ok, prossiga pelo setor norte, aguarde transferência, radial 02. Pelo lado, agora transferência, radial 02. Setor 2, torre 1-8-6-12. 7-8-6, grato, seu ponto. Torre Salvador, radial, boa noite, radial 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, setor norte, para retorno a Salvador. 02, confirme a visual com o Boeing da Gol, na curta final no 0, próximo ao marcador externo, passando agora. Apenas visual com o Boeing, curta final, Guardião 02. Se interferir com o tráfego, Guardião 02, a retaguarda do mesmo, está de prosseguir até o pátio do Graé. O vento 150 graus, com 10 nós, reforço solo controlado, Guardião 02. Apoio do prato, agora retaguarda, portar a cola controlada, guardião 02. Passou Simbra, gol 643. Vale pista livre, gol 643. Aguardando. 306, solo 37, à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, apoio Juliette, portão 05. Alfa, Juliette pro 05, confirme. Primativo. Alfa Juliette 05 Gol 1606. O vento 150 graus com 10 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, gol 643. Realizar pequeno desvio aqui, manter a proa 036 para 5 milhas. Gente, desvios, desceu para 2000 pés, reporte localizado e estabilizado. 714, após desvios, 8 Duna, mas interceptado. Após desvios, Duna. E reporte estabilizado, o 1714. Nova direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, na minha escuta, agora 64.